Pasta 10. Faixa 1. Encontro 8. Lêmures, gálagos e seus parentes. Acolhendo os pequeninos tárcios saltadores em nossa peregrinação, partimos nessa jornada ao passado rumo ao encontro 8, no qual se juntará a nós o resto dos primatas tradicionalmente chamados prosímios, lêmures, potos, gálagos e lores. Precisamos de um nome para esses prosímios que não são tárcios. Strepsirrino tornou-se costume chamá-los assim. Significa narina fendida, literalmente nariz torcido. É um nome um pouco confuso. Quer dizer, tão somente que a narina tem o mesmo formato da dos cães. Os demais primatas, nós inclusive, são aplorrinos, nariz simples. Nossas narinas são, cada uma, um simples orifício. No encontro 8, portanto, nós, peregrinos aplorrinos, saudamos vossos primos strepsirrinos, dos quais a grande maioria são lêmures. Várias datas foram sugeridas para esse ponto. Admito o marco de 63 milhões de anos atrás, uma data comumente aceita e situada pouco antes da nossa passagem para o período Cretáceo. Mas tenhamos em mente que alguns pesquisadores imaginam que esse encontro ocorreu ainda mais no passado, durante o próprio Cretáceo. Há 63 milhões de anos, a vegetação e o clima da Terra já haviam se recuperado das drásticas alterações que testemunharam o fim do Cretáceo e dos dinossauros. Ver a grande catástrofe do Cretáceo. Grande parte do planeta era úmida e coberta de florestas, e no mínimo os continentes setentrionais eram revestidos por uma mistura relativamente restrita de coníferas decíduas e esparsas espécies de plantas floríferas. Encontramos o Concestral 8, talvez num galho de árvore, procurando frutos ou insetos. Esse mais recente ancestral comum de todos os primatas sobreviventes é aproximadamente o nosso heptamilionésimo avô. Entre os fósseis que poderiam nos ajudar a reconstituir o aspecto do Concestral 8 está um grande grupo chamado Plesiadae piformes. Eles viveram mais ou menos na época certa e têm muitas das qualidades que se poderia esperar do mais antigo ancestral de todos os primatas. Mas nem todos eles as têm, o que torna polêmica sua suposta proximidade com o ancestral dos primatas. Dos estrepsirrinos vivos, a maioria são lêmures que vivem exclusivamente em Madagascar e deles trataremos no conto a seguir. Os outros dividem-se em dois grupos principais, os gálagos salteadores e os lores e potos rastejadores. Quando eu tinha 3 anos, morávamos em Nia Salândia, atual Malawi, e tínhamos um gálago como animal de estimação. Chamava-se Percy, fora trazido por um africano da região e era provavelmente um jovem órfão. Era tão minúsculo que se empoleirava na borda de um copo de uísque para molhar a mão lá dentro e beber com evidente prazer. Durante o dia, dormia agarrado na parte inferior de uma viga no teto do banheiro. Quando amanhecia para ele, ou seja, ao anoitecer, se meus pais não o pegassem a tempo, o que era frequente, pois ele era um saltador agilíssimo, Percy se atirava sobre o meu mosquiteiro e lá de cima urinava em mim. Quando ele saltava sobre uma pessoa, por exemplo, não exibia o hábito comum dos gálagos de primeiro urinar nas mãos. Pela teoria de que essa lavagem com urina serve de marcação pelo cheiro, isso fazia sentido, já que ele não era adulto. Pela teoria alternativa, a de que a urina aumentava a aderência das mãos, fica menos claro porque ele não agia assim. Nunca saberei a qual das 17 espécies de gálago Percy pertencia, mas tenho quase certeza de que era um saltador e não um rastejador. Os rastejadores são os potos da África e os lores da Ásia. Eles se movem muito mais lentamente, em especial o lores lento do extremo oriente, que é um caçador furtivo. Avança palmo a palmo pelo galho até ter a presa ao seu alcance e então dá um bote velocíssimo. Os gálagos e os potos nos fazem lembrar que uma floresta tropical é um mundo tridimensional como o mar. A cobertura vegetal vista de cima é uma superfície verdejante que ondula em direção ao horizonte. À medida que mergulhamos no mundo de tons mais escuros de verde, abaixo dessa superfície, vamos passando por diversas camadas, também como no mar. Os animais da floresta, como os peixes do oceano, deslocam-se com facilidade tanto na vertical como na horizontal. Porém, também como no mar, cada espécie especializa-se em subsistir em um dado nível. Nas florestas da África Ocidental, à noite, a superfície da cobertura vegetal é o território dos gálagos pigmeus, caçadores de insetos e dos potos frugívoros. Abaixo do nível da cobertura vegetal, os troncos das árvores são separados por espaços vazios e esse é o domínio dos gálagos do gênero euóticos, dotados de garras aciculadas que lhes permitem agarrar-se nos troncos de árvore depois de transpor aos saltos o espaço entre eles. Ainda mais ao fundo, na ramagem mais baixa, o poto Arctocebus aureus e seu parente próximo, o ângulo atibo, caçam lagartas. Quando amanhece, os gálagos e potos noturnos dão lugar aos macacos que caçam durante o dia, e estes dividem a floresta em camadas analogamente estratificadas. Esse mesmo tipo de estratificação ocorre nas florestas sul-americanas, onde as 7 espécies de gambá, marsupial, podem ser encontradas, cada qual em seu nível. Os lêmures descendem dos antigos primatas que acabaram isolados em Madagascar durante a época em que os macacos estavam evoluindo na África. Madagascar é uma ilha suficientemente grande para servir de laboratório a experimentos naturais em evolução. O conto de Madagascar será narrado por um dos lêmures, de forma alguma o mais típico deles, o Ai Ai da Umbentônia. Não me lembro de muita coisa da palestra sobre os lêmures que Harold Puzzi, sábio e douto veterano das salas de conferência, fez para a minha geração de zoólogos de Oxford, mas me recordo muito bem do insistente refrão com que ele concluía quase todas as sentenças sobre os lêmures, exceto o da Umbentônia. Exceto o da Umbentônia. Apesar das aparências, o da Umbentônia ou Ai Ai é um lêmure perfeitamente respeitável e os lêmures são os mais famosos habitantes da Ilha Grande de Madagascar. O conto do Ai Ai é sobre Madagascar, vitrine didática de experimentos biogeográficos naturais. Não é apenas um conto sobre lêmures, mas sobre a fauna e a flora peculiares no sentido original da palavra de Madagascar.